aonde tudo começou. DJ Alcacir e Gelobos pra todo o Brasil. Me ajuda aí. Quantas amizades que eu deixei de lado. Pra vida que só tenho eu voltei. Pode partir que eu esqueço que te amei. Sei que essa onda. Olha o lelê aí. Eu esqueci a letra, hein? Aprendi. E agora tem que se ensinar. Você só aprendeu a dar valor. Você só aprendeu a dar valor. Quando eu aprendi a ficar sem você, sem você. Pode até demorar, mas eu vou. Arrepiou! Esquecer que ficou pra trás. Posso até me entregar, mas não vou. Esquecer de viver nunca mais. Olha a mãozinha no clima, no clima, no clima, Rio de Janeiro! Não valeu de nada, de bom de tudo, só valeu pra aprender. Se valeu, se valeu. Agora vem, dá mais uma saideira pra esquecer. Deu uma noite inteira pra beber. E pra vida de solteiro. Que eu esqueço que te amei. Olha pra trás, seja de quando eu deixei. Seca essa onda. Oba, palma na mão no clima aí. Pode até demorar, mas eu vou. Esquecer o que ficou pra trás. Posso até me entregar, mas não vou. Esquecer de viver nunca mais. Olha a mãozinha, olha a mãozinha, olha a mãozinha aí. Oh! Pagodinho, pagodinho, pagodinho, pagodinho. Se valeu. Levanta o copinho. Vida. Pode partir que eu esqueço que. Quem tá solteiro dá um grito aí. Pra mim nós só tem o tempo. Voltei. Pode partir que eu esqueço que te amei. Olha uma caixa de quando eu nem chorei. Sei que essa hora. Toma que toma na palma da mão, ei, ei. Pode me chamar de sem vergonha. E deixa quem quiser falar de mim. É que quando ela pede meu orgulho 7, eu só digo sim. Se ela não dá. Clima! Boa! Tô de cara de bobeira com essa mulher. Toda vez embora, embora assim me ignora. Quando eu tô de boa, vem me pede pra voltar. Já tô ligado onde isso vai parar. Tem ciúme dos amigos do meu futebol. Quase sempre a mesma história, briga sem motivo. E mexe, tá pulsando o meu celular. Já tô ligado onde isso vai parar, é. Já tentei ir embora, você me deu caminho. mas solta um pedaço. Sem ela não dá, sem ela não dá pra viver, sem ela não dá pra ficar. Pode me chamar de sem vergonha, mas eu não consigo dizer não. É que essa mulher maluca mexe com minha cuca e com meu coração. Pode me chamar de sem vergonha e deixa quem quiser falar de mim. É que quando ela bebe o meu orgulho sente, eu só digo sim. Mulher maluca, me arrisca minha culpa e com meu coração. Pode me chamar de sem vergonha e deixa quem quiser falar de mim. É que quando ela bebe o meu orgulho sente, eu só digo sim. Só digo sim, Clarete. Tô de cara de bobeira com essa mulher. Toda vez em banho, embora chega e me ignora. Quando eu tô de boa, até me pede pra voltar. Já tô ligado onde isso vai parar. Tô sem um dos amigos do meu futebol. Mas sempre a mesma história, briga sem motivo. Vira e mexe, tá funcionando no meu celular. Já tô ligado onde isso vai parar. É o que posso fazer pelo menos ser ela. Sem ela não vai, então não será. Já tentei, mas falta um pedaço, sem ela não dá. Pode me chamar, pode me chamar de sem vergonha, mas eu não consigo dizer não. É que essa mulher maluca mexe com minha cuca e com meu coração. Pode me chamar de sem vergonha e deixa quem quiser falar de mim. É que quando ela pede o meu orgulho sente, eu só digo sim, clarinho. Pode me chamar de sem vergonha, clarinho, clarinho. Mas eu não consigo dizer não. É que essa mulher maluca mexe com minha cuca e com meu coração. O meu orgulho sente, eu só digo sim. Só digo sim. Tô de cara de bobeira com essa mulher.